363, número 2 para cópia. Prepara a subida Salvo 1, Leda, Doclo, aguardando. Aí, escuta. Federal 9970, Solo Azul 7, libera direita na minha escuta. Prossegue táxi Alfa e Kilo, Pátio 3, remota 612 Lima. A sua escuta Alfa e Kilo, Pátio 3, remota 612 Lima, 9970. Então, a vida de presente foi o nome 8 do Smaller 5. 2069. 4069, a posição 1. Posição 9, desculpa. Podemos iniciar? Vocês estão no estacionamento? Se vocês acordam durante o tempo. Cruzado, pushback, aguardo no quadro. Cruzado, pushback, aguardo no quadro. Obrigado, 2140, 4069. Rio 5973, bom dia, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, o vento variável com 0,2 nós. Livre pouso, pistão no zero, Rio 5973. Azul 4069, copia? Copia, Francinha. Autorizado Campinas, nível 320, via rota Antuzuluma 0, o base Antuzuluma 6, Pozmu. Após conforme rota, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, perfeito saída Salvo 1, Moleta Motiva. Transponde ao 5574 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado então, 320, para a retira e decola conforme a rota. Salvo 1, Moleta Motiva, segunda direita, pode decolar. Cruzeiro 10, culpado, cruzeiro por vento, por conforme. 5574, transponder 1208, 5470, 6469. Azul 4069, cotejamento correto, reporte pronto para iniciar o táxi. Tudo era bom, felicidade, 4069. Autorizado, Xané 6225, reporte pronto para o táxi. Autorizado, Xané 6225. Cruzado Galeão, via rota Antezulo 44, seguro, até 9857, Monsu, nível 360. Perfil de saída Salvo 1, Leda, Tóquilo, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Transponda 5004, controle Salvador 1208. Autorizando nível 360, decolagem pistão no zero. Pátio 1, táxi de Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste 1098. 1098, autorizado Pátio 1 no Índia, quando no ponto de espera, depois será para o 4069. Alô, Salvador, bom dia, é o Alpha Street Charlie. Alpha Street Charlie, bom dia. Alpha Street Charlie, solicita reporte do Pátio 3 para o Pátio Principal, posição 01. Gente, ouviu 4958. Estou recebendo a speed, ouviu 4958. Número 1 na minha aproximação. 973 no solo aos 23, libera direita na minha escuta. Prossegue Alfa e Kilo, pátio 3, remota meia dúzia, Romeo. Charlie, informa, solicita reboque no pátio principal ao pátio principal para o aeródromo. Este Alpha Street Charlie, mantenha a saída do pátio 3 e aguarde para o ingresso do pátio 1. Cliente, mantenha a posição, Alpha Street Charlie. Charlie, agiliza o reboque até o portão 01, autorizado. Ok, autorizado, Alpha Street Charlie ao pátio 1, posição 01. Para 1809. Afirmo, diga. para seguir tráfego 2 horas, 11 milhas, mantendo 2 hotéis, com o número de aeronaves do ASPIS. 1233, as opções manter presente pela cidade que nas próximas terras, não quero ser pensamento. Até externo mantém, voa 233. Chama tu em 118, decimal 95, voa 233. 295233. Espera da 1-0, visual e pronto. Tem o 963, não tem ponto de espera. Foi. Bruno 233, final de 7 milhas da 1-0. Bruno 233, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre. Ué. Olá, 49, espera a identificação, chegada a posse, se mantém no visual 050. Do 4009, 4003, ajustante número 08. 4009. Ao passar o nível de voo 100, reduza para 2109. Azul no solo 42, chama o solo 21 decimal, 9. 219, boa. 3, decola dos 4, 4, chama controle 120, decima 8, 0, Bulgária. Controle 1208, gol 1093, bom dia, bom trabalho. Boa. Controle Salvador, bom dia, gol 1093, coisa 1600, pra sair da Arboro 1. Bom dia, gol 1093, contato rodado, suba via, sair da Arboro 1 para nível 360. Via para 360, 1093. Passarinho 229, deixa falar 2006, centralizado final IAM, reporte não localizador estabilizado. Ajuste altímetro 08. Estabilizado no localizador, passarinho 2229. 1649, deixa manter 4006, ajuste 08. Chanel 311, vento calmo, 310, faz o 310, ativo 310, 1838. Ativo, 325, decimal 1, alterando 128, decimal 35. É, gol 1093, confirma? 1963, gol 1963, chama-se 3, CIF, frequência 125, 1, alterando 128, decimal 35. Thank you. 289, passa Duna, pela Vera Torre, 198, décimo 9, aqui. 289, Silvio, muito obrigado e um bom final de semana, senhor. Obrigado, igualmente. Nova Azul, bom dia, passaria do 289, estabilizou no ILS da 190, visual está mesmo. 6, passa 229, tráfego avistado, baixo dragão. Enquanto não, vamos deixar andar um pouquinho aqui. 7, após checado, pistolo zero, na seca, na vertical, sem chuva, com vento calmo, altímetro 29, após checado. Passar, obrigado. Agora baixou e travou. 229, pistol zero, pouso autorizado, vento calmo, altímetro 019. Do trato, a faixa ia ser abaixar pra lá, né? Não para mais pra trabalho, vamos ver agora pra 3 minutos pra lá. A chuva aqui na final de 3 milhas, tá, pô? Entende. O número 4 lados, a chuva leve na final de 3 milhas aproximadamente. É pra observar. Vertical sem chuva, pista seca. Obrigado. Não, Alfa Jet, não. Acionamento autorizado, reporte para ele de táxi. Se já acionado, táxi até o ponto de espera, táxi Oscar. Reporte pronto para o ingresso, pista 0. Taxa ali no 22, 29, solo 54, direita, 121, deixa eu me chamar no solo agora. Claro, bom dia. Bom dia. Solo 649, cheque o trem de pouso, lento, calma, altímetro 019, pistão 0, seca, pouso pelo ar. É, baixa travada, livre posição 190, 1089, agora 649. Xenéia 211, chama o centro Recife, frequência 125, décimo 1, alternando 128, décimo 35, bom dia. 251, 2835, obrigado. Número 58, libera a pedida, deixa o seu lesão nesse malandro. Direita, 29, bom dia. Tá, eu acho que já te vou ler. O vento... Romeu, Alfa Juliette Romeu. O vento é calmo, pista no 7, decolagem. Ah, autorizada. Romeu Alfa, Juliette Romeu, decolada 02, acione normal o transponder 5552 e chame o controle agora, frequência 120.80, meu viagem. Olá. Romeu, se agosto, bom dia, táxi autorizado, seu pode ser um táxi aí. Romeu, é forte para ingresso. Controle, muito bom dia. E Papa Romeu, Alfa Juliette, Romeu. Bom dia, Papa Romeu, Alfa Juliette, Romeu. Contato radar, sumo, mantendo 080, via saída Momo. Assume o código 5552. Positivo, 5552 é chamado. Autorizado com o voo esquerdo, voo direto Momo, saliu da extensão, tudo mantém o 080. Alfa direto ao eu. Juliette Romeu, está autorizado apoio direto do destino. Informe seu estimado para pouso. Ai, 50 minutos. Bom dia, TAN 3597, pistão 0. TAN 3597, pistão 0, autorizado a RR manter. RR manter no 0, TAN 3597. Agosto Oscar, autorizado LA e manter reporte pronto para decolagem. Caso necessite, autorizado ingressar na pista para fazer o 180 e táxi autorizado até o pátio da CPS. Você retorna para o pátio e já se alugou ou consegue ainda na sequência? frequência decolada 13, chama o controle, frequência 120, decimal 80, meu velho. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 357, cruzou 1500. Bom dia, 357, contato radar, sua via saiu da Arbor 1 para o nível 360. Arbor 1, 360, 357. Nove, sete, três, pistão zero, autorizado, alinhar e decolar, vento uno, venta calma, ativa, trono zero, uno, nove.